turma de amigos. E depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos.